fim das trevas para a luz. Eu louvarei teu santo nome, ó Salvador, porque agora eu tenho luz, paz e amor. Oh, glória a Deus, a Jesus, meu Redentor. Teu sangue me livrará do tentador. Quando o inimigo me persegue, hei de vencer. Sobre o teu sangue ele não terá poder. Louvado seja ele, sempre hei de louvar ao nosso Deus que fez o céu, a terra e o mar. Glorificado seja ele, mais ninguém. E meu Jesus, que é a fonte de todo bem. Dai glória a Deus, aleluia, ao Salvador, cantando aquele que me salvou. Sobre o madeiro o seu sangue derramou. Se aqui na terra um dia a vida terminar, mas lá no céu jubiloso hei de cantar. Mesmo que eu tenha muitas lutas pra vencer, mas o meu mestre sempre vem me socorrer. Oh, glória a Deus, a Jesus, quem me comprou. Daquelas trevas tão horríveis me tirou. Mas eu agora pra sempre livre serei. Jesus, assim